Gonçalves CDs. Igor Salles CDs. O rei da divulgação. Pare, pare, pense nesse amor gostoso. Pare, pare de dizer que não me quer. Vida, eu não sei viver sem os seus beijos. Admito que você nasceu pra ser minha mulher. Meu corpo e seu corpo, ai que tesão. Minha boca e sua boca, ai que sensação. Me diga, meu amor, o que é que eu faço pra você ficar comigo? Adoro seu corpo, seus lábios de mel. Me ligo em seus olhos, azul cor do céu. E tudo que eu ganhei minha vida, você foi meu melhor troféu. Oh, oh, oh, oh. Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, louco de amor. Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, louco de amor. Pra ser minha mulher. Meu corpo e seu corpo, ai que tesão. Minha boca e sua boca, ai que sensação. Me diga, meu amor, o que é que eu faço pra você ficar comigo? Adoro seu corpo, seus lábios de mel. Me ligo em seus olhos, azul cor do céu. E tudo que eu ganhei em minha vida, você foi meu melhor troféu. Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, louco de amor. Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, louco de amor. Louco de amor, você tem um jeito que me deixa assim. Louco de amor, louco de amor.